Bola na Rede. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao 36º programa do Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. O meu nome é Mário Oliveira e esta semana tenho muitas surpresas aqui entre os nossos comentadores. Temos o habitual Nuno Alves, esta é talvez a grande manutenção aqui no programa. Olá Nuno, tudo bem? Então Mário, tudo bem? Nuno, ainda a refletir sobre o Campeonato Nacional, ganho pelo Porto. Ah, como já disse no programa anterior do Bola na Rede, acho que foi um campeonato fraco. Não estou a falar particularmente do Porto. Fraco mas ou disputado? Não, foi fraco. Eu, na minha opinião, foi fraco. Não estou a falar só do futebol do Porto, estou a falar do futebol em geral e dos problemas que existiram na Liga, incluindo a questão da União de Leiria. Mas lá está, pareceu haver a falta de competitividade, apesar da luta pelo título. Não houve um futebol muito, muito atrativo, não sei o que é que se passou, mas na minha opinião. Pelo Sporting Clube de Portugal, não está cá o Afonso Silva, mas está cá o Hugo Rebelo. Hugo, olá, muito bem-vindo aqui ao Bola na Rede. Segundo programa seguido, não é? Não, ainda tivemos um na semana passada. não tiveste. Há duas semanas. Tu tiveste cá há três semanas. Com mais três Sportingistas. Não se corta, não há problema. Aqui não se corta nada. Não há problema. Pronto, cachou mais uma vez. Satisfeito por estar aqui, como sempre. Satisfeito, sempre. É sempre um prazer estar aqui contigo, Mário. Eu sei que sim. Mas não vais ficar tão satisfeito com os temas, provavelmente. Isto é que era pesado. Eu sei que sim. Pelo Benfica, temos cá o Daniel Cachola. Olá, Daniel. Olá, Mário. Daniel, a última vez que cá estiveste foi para falar de basquete. Sim, senhor. E agora mudas para o futebol. É a tua praia mesmo? Continua a ser a minha praia. É o desporto em geral? É o desporto em geral. Muito o Benfica, bem. Em concreto. Desde que se fala de Benfica está tudo bem, não é, Daniel? Claro. Muito bem. Vamos então avançar para a jornada e falar... Nem eu sei muito bem do que é. Vamos então. A jornada. Nesta jornada, Hugo Rebelo, vou começar por ti, porque tivemos um jogo no domingo entre o Sporting e a Académica. O Sporting, surpreendentemente, acaba por ser eliminado na final pela Académica, por 1-0, um gol de Marinho. Hugo, estavas à espera desta derrota? Não estava à espera, mas numa final é possível tudo acontecer. É um jogo apenas, a sorte do jogo pode estar de um lado ou do outro lado, por isso é que acontecem estas surpresas, principalmente na taça, equipas que não têm assim grande dimensão ganharem. Mas sim, o Sporting não fez um jogo aceitável para o que nos tem vindo a habituar nos últimos tempos, principalmente desde que Sapinto chegou. E na primeira parte simplesmente não existiu e na segunda tentámos, mas infelizmente não conseguimos. E a Académica soube fazer o jogo que o Pedro Manuel lhes pediu para fazerem. E quem ou é que seja, falhou? Autocarro. Quem é que falhou no Sporting? Foi o Sapinto ou foram os jogadores? Vocês estão à vontade sempre que quiserem falar. Sim, sim. Mas pronto. Azia, ai desculpem, espectadores. Azia. Tá bem. Diz-me, quem é que falhou? Foi mais Sapinto no esquema tático ou foram os jogadores que fizeram aquilo como ganho? Eu acho que o Sapinto promoveu uma saída no 11 nos últimos jogos um pouco injusta e talvez por isso é que não estamos agora convocados para a Champions, ou seja, em terceiro lugar, e não ganhámos a taça. Que foi a saída do Xandão do 11. Que tinha sido um jogador, tinha vindo a ser o patrão da defesa, um jogador super importante nas contas do Sporting, e de repente, como que por magia, sai do 11 para entrar o Oniel, regressado de uma lesão. E acho que esteve aí a chave do insucesso final do Sporting. Acho que esteve na saída do Xandão e então na entrada do Oniel. Pinto, na final. Não sei se... Também não sabemos porque é que... Não sabemos realmente porque é que Xandão saiu. Pode ter a ver com outra situação que não tenha sido pública. Mas foi a opção técnica, sim. A culpa é do Sapinto. Hugo, eu acho que o Sapinto não viu as fotos do Oniel na praia. Enquanto estava lesionado. Ah, pois. É que eu vi... Pá, se calhar... Sim, e se calhar também o Oniel chegou ao pé dele, agarrou-lhe no clarinho, se não me metes a jogar à frente. Eu acho que houve ameaças no balneário. Ah, e ameaças no balneário. É possível. É possível. E faz algum sentido, realmente. E o que é que queres destacar em termos de jogadores na final da taça? Tanto da parte do Sporting como da Académica. Se quiseres falar da Académica, também estás à vontade. Sinceramente, acho que o Capel é sempre aquele jogador mais inconformado em todos os jogos que não correm bem ao Sporting. Acho que do lado do Sporting foi sem dúvida o Capel, que não sabe jogar mal e tentou, mas sozinho não consegue. Do lado da Académica, é sem dúvida que o Adriano foi um maestro ali naquele meio campo. e que tem lugar no Sporting da próxima temporada. A titular não sei, mas sem dúvida que tem lugar no plantel. Esperemos que as palavras que o Sapinto preferiu acerca dele, espero que não causem uma ausência do Adriano na próxima época no plantel do Sporting. Hugo, e os sportingistas queixam-se de uma grande penalidade por assinalar no fim do jogo, de mão na bola. Queixam-se até que a bola bate três vezes na mão do jogador da Académica, acho que é em Cédric, se eu acho, não tenho erro. Achas que é penalti ou não? Eu acho que sim, mas é assim, não vou dizer, óbvio que se calhar fosse penalti, o Sporting marcaria e iríamos para o prolongamento, mas não tenho coragem de afirmar que o Sporting perdeu a taça por culpa desse penalti, porque não fizemos o suficiente para ganhar esse jogo. Nem a Académica o fez, mas não tivemos a atitude necessária para que uma equipa tem de ter numa final que pode trazer o único troféu da época. Acho que não tivemos a atitude correta nessa situação. E só para finalizar, foram os últimos jogos de Rui Patrício e Anderson Polga pelo Sporting. E de João Pereira, já agora. De Anderson Polga, acredito que sim. De João Pereira e Anderson Polga, o Godinho Lopes já garantiu praticamente, sim, que ele vai sair. E acho que faz sentido, porque teve 9 anos no Sporting, mas apesar de toda a sua entrega ao clube, acho que nunca foi um jogador que fosse excepcional em todos os 9 anos em que teve no Sporting. Acho que está na hora de sair. E se fosse mais velho, gostava que continuasse na estrutura verde e branca, mas tendo 31 anos, penso eu, acho que tem que continuar a sua carreira ao mais alto nível. Agora, em relação a Rui Patrício e a João Pereira, não sei se será o último jogo. Em relação a João Pereira, fala-se que o Valencia está muito interessado e já fez propostas. Acho que saindo João Pereira é uma lacuna que fica por colmatar, porque acho que o Arias ainda não tem, apesar de ser um bom jogador, ainda não tem tudo o que é necessário para ser titular de Sporting. Será Cédric? Também acho que não. Também acho que ainda não tem o necessário para ser titular de Sporting. Acho que precisaremos ir ao mercado se o João Pereira sair. Agora, em relação ao Rui Patrício, acho que a saída dele depende do campeonato europeu que ele fizer, mas não quero que ele saia, porque acho que neste momento é um dos melhores guarda-redes da Europa. Mas não te pareceu que Rui Patrício, não falo neste jogo, falo no último jogo em Alvalade, não te pareceu que Rui Patrício se estava a despedir dos adeptos do Sporting? Não, a entrada do Tiago tem a ver com a homenagem que... Falo no fim do jogo. Sim, no fim do jogo, o Tiago entrou 2 minutos do fim do jogo, houve pessoas que entenderam isso como uma substituição para a ovação ao Patrício, ou como despedida. Acho que não, acho que foi mais uma homenagem ao Tiago, porque foi o único jogador que foi campeão pelo Sporting ainda, mas está no plantel. E depois aquela voltinha a despedir dos adeptos. Exatamente. Mas isso é quase que um ritual de final de época, quase todos foram dar a volta e mandar camisolas ao pessoal, acho que não é por aí. Muito bem. Cachalva, vou continuar contigo. Viste o jogo da final da taça? Vi, pois. E a opinião, achas que o Sporting... houve excesso de confiança da parte dos jogadores do Sporting para este encontro? Como o Hugo disse, eu acho que o maior problema foi como o Sapinto encarou o jogo e talvez algumas decisões no plantel. Mas sim, acho que a Académica sempre encarou o jogo com enorme vontade de ganhar, de vencer, e se calhar o Sporting ficou um bocado a perder pela, se calhar, a falta de motivação ou achar que já estava a ganho antes de sequer começar o jogo. E acho que a Académica tem todo o mérito nesta vitória. Foi um justo e estão vencedor. De parabéns, foi um justo vencedor. E queres destacar alguém na final da taça, dos jogadores? Destaco o clube no geral, talvez o Marinho ter sido decisivo, e como é óbvio o treinador, Pedro Emanuel, o Adriano também esteve bastante bem, mas se calhar o treinador é o principal responsável pela forma como eles jogaram, estão de parabéns, e acho que foi um bom jogo pela parte da Académica. E para concluir aqui a Taça de Portugal, Nuno, viste o jogo? Vi. A opinião, a Académica foi uma justa vencedora do encontro? Foi. Nem que seja pelo simples facto de que a Académica não tem o potencial que o Sporting tem, e dentro do seu potencial conseguiu jogar melhor que o Sporting. Acho que foi um jogo muito a meio campo, tirando a parte final, mas sem dúvida o golo ao princípio o Sporting não estava à espera sofrer aquele golo, foram-se abaixo, mas acho que o Sporting não entrou bem no jogo. E acho que subestimou um bocado o adversário. Nuno, e agora aproveito para colocar uma pergunta aos dois, e podes começar tu, Nuno, que já estás a falar. Achas que o Sporting tem dificuldades na altura de recompor-se depois de uma desvantagem? Por exemplo, neste jogo viu-se bem que não havia uma opção credível no banco caso Sapinto quisesse atacar o empate, pelo menos. Pois, essa será uma das questões que o Sporting deveria Muito se fala que o Sporting tem dificuldades em jogar com equipas mais pequenas do que o Sporting. E agiganta-se em jogos mais complicados, como o Manchester City ou o Benfica, por exemplo. Lá está, como foi dito anteriormente, acho que passa um bocado pela motivação dos jogadores. Não sei se... O que eu não consigo entender é isso, como é que um jogador, independentemente de ser académica, a equipa adversária, como é que não tem motivação para jogar aquele jogo, independentemente do que dizem, as entrevistas e isso tudo, como é que não entram em campo com a garra, com a suposta garra que o Sporting deveria ter? Não vi isso. Houve boas exibições, houve o Capel, que é sempre um jogador que é esforçado e puxa pelo Sporting, mas não nota ali uma... Notas que houve falta de garra e não excesso de confiança? Ambos. Não é, nem é pelo facto, acho que nem chega ao excesso de confiança, mas sem subestimar. Não sei se me faço entender, acho que eles não têm assim tanta confiança, não têm assim tanta razão para ter tanta confiança, mas de facto apanharam a Académica fez um início de época que prometia muito, depois chegou uma altura em que até há pouco tempo... 14 jogos sem ganhar no campeonato. Em que já não ganhava desde o ano passado. Portanto, acho que chegaram lá e pensavam que acaba por ser legítimo, é o erro mais antigo, mas acaba por ser legítimo. Uma equipa como a Académica, que teve que lutar pela sua permanência e que no último jogo, acho também a Académica em dois jogos acaba por ganhar uma taça e garantir a qualificação para a Liga Europa. Exato. Fase de grupos. Exato. Mas ainda assim, acho que não... Somos a falar em termos técnicos, em termos táticos, a Académica não tem o potencial que o Sporting tem, como disse anteriormente, não tem. Aquele era um jogo que o Sporting deveria ter ganho. Simplesmente o que sobressaltou foi, de facto, a vontade da Académica ganhar, e parece que uma mais fraca vontade do Sporting de ganhar a taça. Cachorro, e a tua opinião em relação à pergunta que eu coloquei há pouco? Achas que o Sporting não tem ainda capacidade para voltar ao encontro depois de se ver a perder? É assim, eu acho que o Sporting tinha mais que plantel para dar a volta, independentemente de se calhar da falta de opções no banco. Mas também temos de ter em conta que o Sporting, no princípio da época, quando contratou, teve alguns azares, nomeadamente... Isto, eu não estou a pegar aqui no jogo da taça, mas isto aplica-se um bocado à época. Teve alguns azares com os jogadores que contratou. Foi um tiro ao lado do Bojinov. O Refren, que era bastante promissor, e eu acho que é bom jogador, teve bastantes problemas com lesões. Luís Aguiar também. Luís Aguiar, exatamente. Rinaldo, que para mim foi o principal. Acho que o Sporting também, por motivações não só de não ter o plantel, foi condicionado por azares do futebol, é normal. Quanto à taça em si, acho que não, a culpa não é das faltas de opção que o Sapinto tinha, mas se calhar um bocado da atitude dos jogadores, mas também de como o Sapinto provavelmente tem encarado o jogo. O que eu acho estranho, porque o Sapinto é conhecido, é por ser bom motivar os jogadores, e eu acho estranho se calhar essa garra não ter esfregado nos jogadores... e não terem tido, se calhar, uma atitude mais guerreira como tiveram os jogadores da Académica. Hugo, só uma pergunta em relação ao jogo e ainda às opções técnicas de Sapinto, e para concluir de vez com este tema. Não achas que este jogo, numa final como era esta, fazia falta um Daniel Carriço na equipa titular? É isso que eu tinha a falar. Eu acho que não foi falta de motivação, porque apesar de ter sido contra a Académica, se calhar num jogo contra a Académica no campeonato poderíamos falar em falta de motivação, enquanto estamos a jogar na Taça UEFA, na Liga Europa, com grandes tubarões da Europa, e depois jogar para o campeonato com a Académica, poderia haver uma falta de motivação. Mas era a final da Taça, é a final da Taça de Portugal, da segunda competição mais importante do nosso país, é o único título que podíamos ganhar. Acho que não foi falta de motivação, acho que os jogadores estavam motivados. Também acho que não foi falta de garra. O que eu acho é que um Daniel Carriço a fazer a época tremenda que estava a fazer a trinco, sair de repente do 11 na final da taça, o Xandão, que estava a ser o patrão da defesa, sair de repente no final da taça e nos últimos jogos também, acho que isso não teve sentido nenhum. Achas que Sapinto, não jogando com Carriço, quis imediato resolver o jogo e acabou por se ver a perder? Talvez. Exatamente ao contrário. Talvez, mas eu acho que um trinco não serve só para defender. Um trinco acho que é o primeiro atacante da equipa. Aliás, até os defesas são os primeiros atacantes da equipa, mas acho que o Daniel Carriço faz um trabalho espetacular a número 6. tanto defensivo como ofensivo também, em certo ponto. E acho que ele nunca deveria ter saído do 11. O que acho é que o Sporting, com aquele gol sofrido no início, ficou um pouco desnorteado e não se conseguiu recompor na primeira parte. Depois a Académica fez o jogo que o Pedro Emanuel e bem mandou fazer, que foi colocar-se um pouco mais atrás, e o Sporting não conseguiu, não teve argumentos para conseguir empatar o jogo ou ganhar. E aliás, é raro a ocasião em que o Sporting este ano deu a volta ao resultado, portanto é uma lacuna que temos de colmatar de alguma forma. Pronto, vamos então concluir este tema da Taça de Portugal, até porque temos muito para falar, e vamos precisamente falar no Campeonato Europeu 2012, que está aí à porta. Eu não sei se valerá a pena estar aqui a repetir os 23 convocados. Tivemos, na quarta-feira, tivemos uma mudança de última hora, que foi a saída de Carlos Martins por lesão e a entrada do Guiana. Graças a Deus. De quem Paulo Bento tinha dito inclusivamente que era um jogador que não se incluía, que não competia na equipa principal, porque não se enquadrava no esquema. Macacos na cabeça do Paulo Bento, diria eu. Pronto, Cachola, já que estás tão ansioso, por favor, vou começar por ti aqui nesta análise aos convocados da seleção. Alguma surpresa para ti nestes 23 jogadores? O que me surpreende é a falta de surpresas. Ou seja, esperavas Miguel Lopes ou Custódio, por exemplo? Custódio sim, Miguel Lopes talvez não, porque é assim, em termos de Miguel Lopes, eu acho que há pelo menos duas escolhas que para mim me sobressaem muito mais que Miguel Lopes. Uma é o Eliseu, que é um jogador que faz ambas as aulas, e se calhar para a posição que o Miguel Lopes vai ocupar, que é estar no banco, fazia muito mais sentido em termos de precisarmos de uma substituição, porque podia tanto colmatar o lado esquerdo como o lado direito. Noutro plano, também é um jogador que fez um bastante bom campeonato em Espanha, até tem sido falado para o Barcelona, o Nelson, que se calhar era uma escolha acertada para... O Nuno e nós todos ficámos... O Nelson falou-se para o Barcelona, não sabia dessa. Sim, eu ouvi essa notícia, mas é que nem acreditei, passei logo ao lado, é porque nem sequer faz sentido. Independentemente de ter sido falado, não, eu ouvi a notícia, mas já, é como a maioria das notícias nos jornais esportivos. Sim, nunca mas faz uma boa época. Mas fez uma boa época e isso não está em causa. Em relação ao Custódio? Em relação ao Custódio, acho que é um jogador útil, porque é um jogador que nós não temos ninguém a ocupar aquela posição que seja seguríssima. Ou seja, temos o Miguel Veloso que joga como trinco, que é um jogador que, sei, é um bom jogador, mas se calhar não é, para mim não é um jogador que está garantido. Ou seja, acho que dá sempre jeito de ter um jogador que seja uma... Uma boa alternativa, exatamente. Por isso acho que o Custódio, como fez uma boa época no Braga, principalmente na segunda volta da Liga, acho que merece estar na seleção. Dois jogadores que têm sido, três aliás, três jogadores que têm sido muito falados e que não estão nas opções de Paulo Bento, é Manuel Fernandes, Kim e Nuno Gomes. Ok, Mário, há alguns jogadores que eu não compreendo para além desses e posso-te falar disso agora. Podes então avançar. Primeiro, Rubem Niquel, há melhores soluções. A minha opinião exemplo, é que Manuel primeiro, Fernandes, Manuel Fernandes claro, vocês podem ir falando, sim, isto sim. É um tema mais geral, podem ir Manuel Fernandes, também. Acho que o Viana devia ter sido é pena que o Viana tenha sido convocado pelas razões erradas, ou seja, é por uma lesão do Carlos Martins. Do Carlos Martins, acho que não fazia sentido, acho que o Viana tem um lugar na seleção. Eu acho que nem fez sentido a convocatória do Carlos Martins, porque apesar de ser um bom jogador e ter participado na fase de qualificação, os problemas que ele tem tido com o filho, ele nunca iria estar com a cabeça limpa para jogar. Portanto, acho que ele não deveria ter sido convocado, e até porque acho que não tem a qualidade, não tem assim uma qualidade tão grande para ser aí uma escolha indiscutível da seleção. Hugo, achas que essa ausência pode ser um fator de motivação para os jogadores portugueses para de certa forma, jogarem por Carlos Martins, dedicarem os jogos a Carlos Martins? Achas que pode ser um fator extra motivacional? Espero que a situação do filho dele se resolva antes dos jogos da seleção, mas sim, porque não? É um amigo, já se viu em várias imagens ele no balneário a ser acarinhado pelos colegas por causa dessa situação, porque não? Não nos estavas a dizer, desculpa, interrompi-te. Não, essa questão, eu achei muito estranha a questão da lesão, eu não... E, pois é, se me puderem responder a essa questão... Até que ponto isso é verdade, essa lesão? Essa lesão apareceu de onde? Já a tinha? Foi num treino? Sim, uma lesão, problemas físicos, foi a única coisa que alegaram. Mas como é que um jogador que é chamado para a convocatória tem que fazer exames médicos... Exatamente. E passa e agora do nada... Tem problemas físicos, também acho estranho. Como o Hugo disse, não sei até que ponto. Em termos psicológicos, o jogador não estar apto. ou até mesmo ele, por questões pessoais, ter que abandonar, entre aspas, a seleção e ter que se chamar o Guiana, e as razões que deram acabaram por ser as de ordem física. Mas não, não parece que um jogador que foi convocado e que supostamente, se é convocado e vai à seleção, há de estar bem, depois, passados uns dias, sai da seleção. A mim não parece que faça muito sentido. Mas, Carlos, vamos fazer uma análise assim mais breve do que o habitual. E vamos primeiro olhar para os guarda-redes, que é Rui Patrício, Beto e Eduardo. Nuno, aqui, concordas com as três opções de Paulo Bento ou colocarias Kim, que é talvez a grande ausência neste lote? Não, se tudo correr bem, só vamos precisar de um guarda-redes. Que será? Só vamos Rui Patrício. Rui Patrício. Isso não há dúvidas. Agora, Beto, talvez aí a saída de Beto para a entrada de quem? Até do próprio Eduardo, não sei. Mas a questão é que Eduardo, eu acho que Eduardo passa muito, como costumo dizer aqui às vezes, passa muito por balneário. Porque é um campeonato europeu, o Eduardo esteve. E fez a fase de qualificação, estás delas. É um jogador que sabe, por exemplo, Rui Patrício, agora anda nestas andanças, e pode ser um bom exemplo, pode lhe dar boas sugestões ao Rui Patrício, pode ajudar a ultrapassar certas dificuldades que Kim também poderia ajudar a ultrapassar, mas acho que o último Eduardo faz bem estar na convocatória, porque foi o último guarda-redes de Portugal em fases finais da última vez do Campeonato do Mundo. Portanto, acho alguma coisa a acrescentar? O Kim tinha lugar, claro que não como titular. Eu acho que o Rui Patrício é indiscutível. Quem é que sairia? Mas quem sairia? Provavelmente o Beto. Acho que o Kim podia ter muito a acrescentar à seleção. O Kim, mesmo como presença, é um guarda-redes super experiente. E mais do que ser experiente, ele também é um guarda-redes seguro. Ou seja, em caso de algum problema, o que em princípio nunca acontece, são guarda-redes, o Kim é um jogador que estaria apto a substituir ou marcar presença em qualquer jogo e ser seguro, acho eu. Hugo, na tua opinião? Eu tenho uma opinião muito diferente do Nuno e do Cachola, porque eu acho que os dois, para mim, os dois melhores guarda-redes portugueses são o Patrício e o Beto, sem dúvida, é a minha opinião. Em relação ao Eduardo, ok, foi o último guarda-redes da seleção na última fase final em que participámos e teve muito bem, etc. Mas assim, eu acho que a convocatória não pode ser feita com prémios de carreira. Eu acho que o Eduardo não jogou quase nada durante esta época. E se deixou de ser o guarda-redes titular da seleção na fase de qualificação, por algum motivo foi. Portanto, deixou de ser o guarda-redes. Não foi mérito do Patrício? Foi mérito do Patrício, mas o Eduardo também não jogava, estás a ver? Por isso é que foi substituído. Portanto, acho que fazia mais sentido ali o Kim, que foi o guarda-redes e foi um bom guarda-redes e fez uma boa época no terceiro classificado português. Acho que fazia mais sentido aí. Pronto. É a minha opinião. Em relação às defesas, já tínhamos falado, o Cachorro já deu a sua opinião. Nuno, queres alguma coisa a acrescentar em relação à convocatória? Talvez Miguel Lopes seja o nome aqui mais controverso. Convocarias Miguel Lopes ou terias outra opção? Dos dois que o Gachola mencionou, acho que sem dúvida o Eliseu. Merecia o mais. Eliseu, penso que sim, acho que tem. Atenção, que eu acho que Miguel Lopes poderá tornar-se um excelente lateral, mas acho que Eliseu ainda está acima. Quanto a Nelson, nunca fui fã de Nelson, enquanto ele jogava no Benfica, não acho que seja, acho que não é provavelmente um jogador inteligente. E quanto a ti, Hugo? A questão que se prende aí em relação às defesas, eu acho que não é tanto por ser o Miguel Lopes, que o Miguel Lopes é um bom jogador, é mais porque não temos uma opção para lateral esquerdo. Temos duas opções para lateral direito e não, só temos uma que é o Coentrão para lateral esquerdo. Acho que isso está muito mal escalado. Miguel Lopes pode fazer a posição do lateral esquerdo? Quando é que ele jogou defesa esquerda? Quase nunca. Mas isso, passa, isso também... Também temos o Ricardo Costa, também é aquele tipo problemas. De jogador de defesa central, mas, que é super polivalente. Sim, mas eu acho que outra coisa, o Ricardo Costa... É fraquinho. É fraquinho, isso é... isso o Ricardo Costa não tem qualidade para estar aqui. E ainda haverá... Mas quem é que tem mais? Ainda haverá a hipótese Miguel Veloso. Mário, eu quero referir outro jogador... que tem lugar na seleção e que não é convocado. Eu compreendo porquê, mas que merece ser mencionado, é o Sereno, que está a jogar na Colónia. Um dos bons motivos porque ele provavelmente não foi convocado será o final da época desastroso do Colónia, Mas fica aqui o nome mencionado, porque acho que é um jogador que também é viável para a seleção. Eu acho que havia jogadores muito melhores que o Ricardo Costa, Sereno. Costa acaba por ser titular no Valência. Sim, mas ele sempre que se quer chamar na seleção, em terra, mas ele fez, metade, no Valência foi considerado, nos últimos jogos do Valência, foi considerado dos melhores jogadores. Na última reta. Tá bem. E então eu vejo sempre os jogos errados dele. Sereno, até o próprio Tonel que está no clássico. Não vamos tão longe. Eu acho que ainda é o outro jogador. Daniel Carriço. Outro jogador que se falou para além. Carriço, sim. Carriço, e podia ser Trinco também. Outro jogador que se falou para além de Daniel Carriço era Neto. Não sei se conhecem. Neto, jogador do Nacional da Madeira. Nacional. Também era outro jogador que se falou, né, nos possíveis convocados. Acho que há nomes acima. Pois, se calhar era um bom jogador, mas acho que era Vamos então avançar para os médios. Sem Carlos Martins, há agora o Viana. João Moutinho, não acho que haja aqui grandes novidades. Miguel Veloso, também não. Raul Meireles. E agora haverá Rubem Micael e Custódio, que são talvez os dois nomes mais controversos aqui no meio-campo. Nuno, vou começar por ti. Rubem Micael e Custódio, aprovas estas duas convocações ou terias outras ideias? Relativamente ao Rubem Micael, corrijam-me se estou errado, mas acho que o Rubem Micael, esta época... Eu estou de acordo, não me lembro. Não se passou. E vai um bocado depois. Vai de encontro lá ao que o Hugo dizia do, por exemplo, o Eduardo não jogar. E quanto a Custódio, eu acho que a única razão que eu vejo é supostamente porque Custódio, e a única razão que eu ouvi é que Custódio é mesmo aquele trinco, exato. E há poucos. Mas eu nunca metia, mesmo sendo um trinco de origem. Nunca meti o Custódio. Quem é que colocarias então nos lugares de Rubem Micael e Custódio? Tirando os que já lá estão, sem dúvida o Manuel Fernandes, que é um jogador que eu acho que é subvalorizado. E para a posição de trinco? Para a posição de trinco, Miguel Veloso. Que já lá está. Mas sim, sim. Trinco. Ok, mas depois aí lá está. Depende muito do esquema tático também. Exato, passa muito por aí. Que nunca é muito diferente o nosso. O esquema português nunca difere muito do 4-3-3. Não difere, mas o meu problema aí não passa muito para o Rubem Micael, porque o Rubem Micael é um bom jogador, não é nada especial, mas ali o Custódio não joga pela seleção. O Custódio, isto pode parecer um bocado forte, mas eu não acho que o Custódio seja bom jogador. Portanto, eu não consigo. Isto nunca se sabe se o senhor ainda. Eu espero que. Ah, ok. Espero que ele me faça mudar de opinião, pegue a bola no meio campo e leve aquilo lá para dentro e marque umas 3 ou 4 cavacas. Mas eu não acho. Não, se está lá, não passa muito por mérito. A minha opinião, posso estar a ser um bocado forte demais, mas injusto. Mas a minha opinião não passa muito por mérito, mas sim por falta de opção. Hugo, em relação a estes dois jogadores. A não ser que tenhas alguma coisa que o Carlos Martins merecia, eu disse há bocado aquilo, mas acho que o Carlos Martins, pela sua qualidade, merecia ir. Não é nada de especial, não é uma super estrela, mas merecia ir. Mas dada a situação do filho, acho que foi melhor assim ele ter saído. Quanto ao Guiana ter entrado, acho bem, acho que fez uma boa época, é um jogador com qualidade, é um jogador que pode fazer a diferença. É seguro. Sim. Sim. Em relação ao Custódio, eu acho que só por ser um trinco ponto, como o Nuno estava a dizer, mas porquê é que tem que haver um trinco ponto? Porquê é que não temos o Rolo Meireles que faz trinco na perfeição e faz mais posições? Tínhamos para chamar o Manuel Fernandes que faz trinco na perfeição e faz mais posições no meio campo. Não era melhor do que chamar um trinco ponto? Acho que não tem sentido. Acho que devia ter ido Manuel Fernandes, sem dúvida nenhuma, e o Rubem Micael. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Pronto, Cachola, e a tua opinião em relação a estes nomes do meio campo? Eu compreendo o Custódio, apesar de também não achar que seja um jogador brilhante, não é? Mas é aquele jogador. Eu percebo a perspectiva do Paulo Bento, que é precisava de um trinco que desse seguranças como saco de batatas, como fosse um trinco, ou seja, que é uma coisa que não há na seleção. Mas pronto, isso também vai tudo voltar à mesma questão, que é porque jogar com um jogador com aquelas características em vez de jogar com, se calhar, um jogador mais ofensivo ou consiga cumprir aquela posição perfeitamente. Isto partindo do princípio que será Miguel Veloso o titular. Miguel Veloso, claramente. Mas se não for o titular, eu pago. Desculpa. Miguel Veloso, temos o Miguel Veloso, também temos como o... Também há Meireles. O Meireles. Acho que fazia mais sentido o Meireles, se calhar. Mas é pena ver, por exemplo, um jogador como Manuel Fernandes não entrar na convocatória, e também é pena ver o Viana entrar na convocatória por... por, ou seja, não por próprio mérito, se calhar, exato, ou pelo menos não pode azar ter de um jogador, por azar de um jogador, acho que também é um, bocado, também é um bocado triste. Pronto, acho que para Trinco também caía bem o Daniel Carriço. Só para mencionar uma última coisa, desculpa Mário, como há bocado o que estava a dizer, aquele, para que utilizaram o Trinco de origem? Cada vez mais o futebol, os jogadores são multifacetados, fazem cada vez mais posições de uma forma incrível. Qualquer jogador como Raul Meireles, se tivesse lá o Manuel Fernandes e Miguel Veloso, eu sinto que fazem muito melhor a posição de Trinco do que o Custódio, que é de origem. Sim, será Miguel Veloso, muito por talento. Pelo que parece e pelos últimos jogos de Portugal, acabará por ser Miguel Veloso o titular. Avançados, Cristiano Ronaldo, não, acho que este é o nome mais unânime. Para que é que convocaram esse gajo? Ainda não percebo. É o nome mais unânime na convocatória. Nem sequer foi o melhor marcador de Espanha, como é que depois, vai? Depois, de temos Nani, temos Ricardo Quaresma, temos Varela, temos Postiga, Hugo Almeida e Nelson Oliveira. Aqui, talvez as maiores dúvidas será em relação à convocatória de Nelson Oliveira e de Varela. Alguém me explique o Varela, por favor. Alguém está o Varela é convocado. Alguém me consegue explicar porque é que o Varela é convocado? Só chegou. Eu, para ser sincero, acho que o Varela, isso pode parecer, pode não vos fazer sentido, mas acho que o Varela, este campeonato foi dos melhores jogadores do Porto. Neste campeonato? Sim, sim, foi dos melhores jogadores do Porto. Não estava à espera. Eu lembro-me de o ver nas camadas jovens e gostava bastante dele. Entretanto, depois apagou-se um bocado, mas voltou ao Porto e sinto que ele voltou bem. Pegaram bem nele e acho que é um excelente jogador. Sei que se o Dani deveria estar no lugar dele ou não, talvez. Não pode estar? Não pode. Não pode. Não, sim, nem eventualidade. Sim, mas, como o que estava a dizer, ele se partiu todo. Acho que o Varela é um jogador. É um jogador que é extremamente competitivo, é um jogador que é esforçado e pode marcar a diferença num jogo. A minha questão é, o Varela, há jogadores, ok, é um bocado o que eu disse, eu fico surpreendido pela falta de surpresas. Não fiquei realmente surpreendido, porque é o que eu estava à espera, mas acho que se calhar há outros jogadores que nós podemos olhar para. Pronto, tem algumas questões, se calhar não são jogadores que ainda não fizeram, não marcaram a sua presença como deve ser no futebol nacional, ou não são certos. A questão é, há outros jogadores fora dos três grandes e fora de clubes no estrangeiro que fizeram, que marcaram uma boa presença na liga e que podiam ter lugar na seleção em vez do Varela. Como, não, por exemplo? Eu continuo a achar, estamos aqui a falar de nomes. Eu continuo a achar que o Varela eu acho que o Varela é bom jogador. O que eu estou a dizer é que houve jogadores mais regulares. A minha opinião é o Vieira. Ok, não está. Um jogador desse não pode. Ok, ok, calma, mas há outro, Hélder Barbosa. Também não. Eu contra o Hélder Barbosa discordo. Falo sobre Hélder Barbosa contigo, que eu já para te perguntar uma coisa. Não faz falta nos extremos um escardinho? Ou isso é completamente irrelevante? É assim, o Ronaldo, o pé direito dele faz 5 pés esquerdos, por isso não há problema. Não é por aí. Hugo, agora passando para ti, passando para os pontas de lança, Postiga e o Hugo Almeida, que deveriam ser convocados, obviamente, acabaram por ser os jogadores mais utilizados. Ia falar e aí começará a tua opinião, mas eram jogadores que à partida já teriam lugar na convocatória. Sim. Falou-se então Nelson Oliveira ou Nuno Gomes? Quem é que merecia a final? Ou até Nuno Gomes não faria sentido nenhum, porque Nuno Gomes não fez nada esta época e já ou até um a questão do balneário. Ou até o nome que nós falávamos antes do programa começar, que era de Ricardo Vasté. Qual destes três merecia na seleção? Esqueci-me de referir isso. Já tens tempo, não te preocupes. Pronto. Hugo, diz. Hélder Postiga acabou por fazer uma boa época no Saragossa e é um jogador bastante útil lá sempre à seleção. Merece. Agora, a questão era entre... Eu acho que fazia sentido colocar... Eu acho que o Paulo Bento deveria ter posto esta questão quando fez a convocatória. Precisamos de dois pontas de lança robustos. Temos o Galmeida e temos o Nelson Oliveira. O Nelson Oliveira... Apesar de não ter muita experiência... Mas é mais móvel que o Galmeida. É muito mais móvel, é mais rápido. O Galmeida é um poste que está ali. Eu acho que ele nunca fez nada no futebol. Acho que não, ele não joga nada. Acho o Galmeida com um grande livre. Contra o Inter. Porta fechada. Exatamente. Acho que ele não merecia ter ido, porque temos lá o Nelson Oliveira, sequer um poste. Tem lá o Nelson Oliveira, que é um poste rápido e um poste que desaparece e aparece. E, no bom sentido... em relação ao Varela, acho que faz sentido a convocatória dele, apesar de, na minha opinião, não ter feito uma época nada por aí além, mas faz sentido porque o Dani está lesionado. Agora, o Hélder Barbosa também se calhar era uma opção, mas acho que o Varela é melhor que o Hélder Barbosa, sem dúvida. Cachola, podes falar do Vasté que foste o Vasté. O Vasté tem uma qualidade que nós não temos nos avançados. É um avançado muito móvel e é, se calhar, eu acho que é um bocado, vai fugir um bocado à ideia dos avançados portugueses nos últimos tempos. Eu acho, por exemplo, o que estava a dizer tem completamente razão. O Galmeida é um poste. Então o Vasté seria convocado no lugar do Galmeida? Porque não. É uma convocação que não surpreende, mas pela negativa, percebes? Uhum. Não, acho que o Vasté, ok, estava no STM, mas é se calhar o principal responsável por o STM ter subido para a primeira divisão. Sim, do STM. E porque não fugir um bocado à rotina e contratar um jogador que tem potencial e que marca golos. O treinador do STM, Sam Allardyce, não estou a O Drogba da Caparica. Diz mesmo que foi a melhor contratação da carreira dele. E é um treinador experiente. Nuno. Eu não sei até que ponto é depois. Eu acho que isto não. Isto é a opinião dos três. O Sim. facto do Galmeida. Não é preciso dizer mais nada. Mas e se Paulo Bento não chamasse o Galmeida e chamasse o Vasté? Depois como é que. Passa também muito pela imagem que passa lá para fora. Há muitas pessoas que não conhecem o trabalho de Vasté. Eu, por acaso, sou fã de Vasté a partir do momento em que eu vi a jogar nas camadas jovens, tornei Fulon e isso tudo, e era um excelente jogador, que se destacava pela sua velocidade, pela sua capacidade física. A capacidade física é essa que eu agora só encontro, por exemplo, no em termos de pontas de lança, o Nelson Oliveira, mas o Ronaldo, mas isso já não... Casa à parte. É, de facto, um jogador... do que eu me lembro, um excelente jogador. Quando ele estava no Bolton, também o presidente gostava bastante dele, no Bolton. Eu acho que o azar dele de ainda não ter vingado foi, se calhar, não sei se as oportunidades que lhe deram foram assim tão boas e tantas, mas acho que ele não aproveitou bem as oportunidades que teve. Agora, no West Ham, eu não sabia disso, fico contente. West Ham deu o gol ao West Ham para se qualificar para a Premier League e ainda bem, e eu espero agora que na subida que ele agora consiga evoluir e consiga mostrar-se e consiga mudar-se para um clube melhor e consecutivamente. Eu acho que ele deveria, já que subiu de divisão com o West Ham e vejamos que a segunda divisão inglesa não é mesmo que a Liga Orangina, tem não, clubes é que têm 50 mil adeptos no estádio, se for preciso. Exatamente. Nem de perto. E acho que ele deveria continuar no West Ham mais uma época. E o West Ham não é um clube qualquer. Ah, sim, o West Ham tem a melhor claque de Inglaterra. É considerada a melhor claque de Inglaterra, a claque do West Ham. E é um clube com muita história e etc. Viu acho que o Prince Street Hooligan, só por um. Yeah. Está com e acho que ele deveria ficar mais uma época, já que está ambientado e está em altas no West Ham, mais uma época para se consagrar mesmo como um dos grandes jogadores da Premier League. Acho que não devia sair. Pronto, vamos... Só quero fazer aqui dar aqui uma palavra de apreço a Nelson Oliveira, porque eu acho que de facto é... apareceu agora o ponta de lança que nos tem vindo a faltar há uns bons anos. Exato. Finalmente temos um ponta de lança com as características do Cristiano Ronaldo, que é alto, é forte, é móvel, é robusto e não perde mobilidade por isso. Exato. E vai jogar e não tem, e estamos a falar de um jogador que apareceu nos últimos dois anos, sensivelmente. É, o último dois anos foi com aquele Mundial. Ele aparece um excelente, mundial. Faz uma boa carreira no passo de carreira e depois por faz mim, um grande Mundial. Eu não sei se de acordo, mas por mim tirava o Cardoso do Benfica. Mas assim. Ok. Vamos. Deixa-me só entrar Por mim tirava o Cardoso porque eu acho que é um jogador que é muito mais completo que o Cardoso. Não vou já falar falar sobre o Benfica, mas só dizer que acho que é o jogador em que há mais esperança que tenha um impacto positivo na seleção. Porque é o jogador desta convocatória inteira, o jogador se calhar mais. Onde há mais esperanças depositadas para se tornar um bom jogador. Ou seja, os nomes estão quase esperança. Todos certos e este aqui é uma jovem esperança, principalmente numa área que tem pecado muito na nossa seleção nacional, que é os avançados. Eu adivinho uma espécie de Nuno Gomes no Euro 2000. Ninguém esperava que Nuno Gomes jogasse. Tínhamos o Pauleta convocado, entre outros nomes. Todos se lesionaram. Nuno Gomes entrou e fez um grande Euro 2000. Aquele gol e marcou gols. E acho que vai ser, espero que seja uma revelação do género. Tal como se no Campeonato do Mundo Sub-21, acho que vai haver muita garra Sub-20. Vai-se ver muita garra do Nelson Oliveira, acima de tudo. E pronto, meus senhores, eu estava aqui a esquecer de uma coisa muito importante e agora vamos mudar novamente o tema, porque está imensa coisa para falar, que foi a final da Liga dos Campeões, que ainda não foi falada aqui no Bola na Rede. E eu deduzo que tenham todos visto a final, com muita atenção. Chelsea-Bayern, o Chelsea ganha nas grandes finalidades. Talvez uma surpresa, ninguém dava muito por este Chelsea. Até... Faz sentido não darem muito pelo Chelsea. O Chelsea não deu muito a mostrar. Pronto, Mário, eu ouvi dizer que o Di Matteo era primo do Trapattoni. Não sei, mas ouvi dizer. Só pode. O senhor faz um trabalho inacreditável. Nuno Alves, para começar por ti, visto o jogo, Mário, obviamente. Visto o jogo, claramente. Nuno, Chelsea é um vencedor. Eu até tenho medo de fazer esta pergunta, mas é um vencedor justo desta vez. Não é. E já não é um vencedor justo desde há umas mãos. Fala-se muito que o Chelsea acabou por ser inferior nas eliminatórias todas em que esteve e acabou sempre por dar a volta. Concordas com esta visão? Não, isso é um facto, que ele fez isso. Não, ele já contra o Barcelona, eu acho que foi a primeira vez que eu quis que o Barcelona passasse. E eu não, sabendo que eu sou fã do Real Madrid e não sou fã do Barcelona, acho que ali o Chelsea não tem qualquer tipo de mérito de passar contra o Barcelona. Porque o Chelsea está a jogar um futebol... Não sei se aquilo é propositado. Expectativa. É que jogam no futebol, eles basicamente só precisam de ir lá uma vez. Eu não sei até que ponto, e normalmente é no final do jogo. Eu não sei até que ponto. Quando o Bayern marcou, acreditavas que o Chelsea ainda ia marcar? Eu não, por acaso, a mim o jogo só acaba mesmo. Isto é um bocado clichê, mas a mim o jogo acaba mesmo só quando o árbitro apita. Porque de facto já todos aqui vimos coisas. Já vimos voltas no futebol de 11, parece futsal ou futebol praia. Portanto, o jogo acaba quando o árbitro apita. E é uma final. Não sei até que ponto foi mérito do Chelsea. Um excelente gol. Ou de mérito do Bayern para se pôr a jeito. Mas, acima de tudo, eu acho que não foi uma boa final. A partir do momento em que as pessoas não estavam à espera desta final, queriam outra final. A final seria Real Madrid e Barcelona, que estavam todos à espera. Claro. Não, o Bayern tem muito mérito. Atenção, claro, o Bayern tem muito mérito a chegar, porque ao contrário do Chelsea, o Bayern contra o Real Madrid fez bons jogos e jogou bem. Teve jogadores que fizeram excelentes jogos, o caso do Robben. E tem todo o mérito lá de estar, até se fosse Barça-Bayern, não tinha qualquer tipo de problema, apesar de gostávamos sempre de ver o Barça Real. Mas o Chelsea, sem dúvida, não merecia lá estar. E é um bocado... Não é frustrante, mas é estranho. Agridoce. Exatamente. Partilhas daqui da opinião do Chelsea, não foi um vencedor justo? Partilho, mas eu ainda vou mais atrás. Eu não digo desde o Chelsea, eu não digo desde o Barcelona, eu digo desde o Benfica. Não, mas sim, há umas mãos atrás, como tinha dito. Sim, desde o Benfica. Aquilo... Lá está, o Benfica merecia, desculpa, só interromper, devia ter passado contra o Chelsea, sem dúvida nenhuma. Claro. Mário, basta ver as estatísticas do jogo do Bayern-Nick com o Chelsea. É uma coisa inacreditável, é inacreditável. A quantidade de cantos cá de um lado e há do outro, a quantidade de remates cá de um lado e há do outro, mas é tipo daquelas estatísticas que tu parece que houve um jogo da Taça em Portugal entre o Benfica ou o Porto contra um clube da Distrital, estás a perceber? É impressionante. E isso não faz parte da estratégia de Di Matteo? É sim, de certeza que fará parte da estratégia de Di Matteo, como eu disse. Saber as fragilidades que a equipa tem. Relembro-me um bocado do Trapattoni quando tu treinava o Benfica. Mas digo-te, eu para mim não tenho tanto mérito. O facto é assim, tem algum mérito porque ele consegue com um esquema tático ganhar a grandes clubes como o Barcelona e ganhar o Bayern na final. A questão é até que ponto é que ele não está a prejudicar. Ele está a prejudicar o espetáculo, isso é certo, mas até que ponto é que não está a desvirtuar um bocado o jogo usando o jogo que usa? E acho que acaba por não ter mérito porque os jogadores não jogam para a vitória, ou seja, não jogam no erro, objetivamente, é mau futebol. É mau futebol. Hugo, estamos perante uma Grécia 2. Era o que eu ia dizer. Eu acho que o Chelsea, campeão europeu, agora está com uma Grécia. Ganha o Euro 2004 e o Benfica ganha o que diz o Trapattoni. Se é justo, a injustiça é praticamente igual nesses três casos. Agora eu acho, acho que no futebol cada vez há menos justiça. Quem marca é quem merece ganhar. E acho que o Chelsea fez o jogo que pôde e que devia fazer, porque desde aquela armada montada pelo Mourinho há uns tempos, foi, o Chelsea foi-se degradando, foi perdendo um, outro, sem conseguir colmatar as ausências, lesões. Foi tendo lesões, treinadores que não tinham capacidade para ter mãos nessa armada montada pelo Mourinho. E é um balneário muito difícil, não te esqueças disso. E não haverá mérito o Chelsea não tendo Terry, não tendo Ramírez, não tendo Raul Meireles. É impressionante, foi conseguir mais uma razão para eles jogarem atrás e fazerem o jogo que fizeram. Não, para já não têm os argumentos que o Bayern tem, ainda para mais, tinham tantos castigados. Pá, acho que não, pelo jogo que vimos, se calhar caía melhor uma vitória ao Bayern, mas acho que acaba por ser uma bonita homenagem àquela armada de Terry, Lampard, Drogba, o próprio Paulo Ferreira, Hilário. Acaba por ser uma bonita homenagem a eles que têm uma taça dos campeões europeus no quase culminar da carreira deles. Mário, só acrescentar que isto é, há uma boa metáfora para isto. Eles pareciam uma criança que ia presta a ser atropelada por um autocarro e conseguiu-se desviar a tempo. É o que eu acho que aconteceu um bocado. Tenho que salientar que, para além do Robin no Barnico, houve jogadores que tiveram excelentes prestações. Mário Gomes, Ribéry, que num dos jogos contra o Real, se não estou em erro, foi na Alemanha, deu um show. E haverá Messi. Exato. E acho que foi como eles disseram, foi surpreendente, mas é justo no sentido, como o que tinha dito, em que há jogadores que mereciam vencer, já mereciam receber uma Liga dos Campeões, principalmente agora Terry e Lampard nos últimos anos da sua carreira. Mas pronto. A questão pois aí era, eu não tenho dúvida que o Chelsea merecia ganhar, e lá está, merecia ganhar uma Liga dos Campeões, mas é por exemplo, teve aquela final, perdeu, já teve perto de outras ocasiões. Foi injustiçado uma vez numa meia-final. É ganhar, não foi gol. Sim, acabou por ganhar e vai ficar na história, mas se calhar noutra altura em que estava a jogar melhor futebol e que estava a jogar, por exemplo, quando o Mourinho estava lá e tinha um excelente Donatello e jogava futebol atrativo, aí se calhar merecia ganhar e não ganhou. E agora que se calhar não merecia ganhar, ganhou. Um bocado estranho. E agora faço uma pergunta aos três, e posso começar já por ti, Nuno, já que estás a falar. Põe-te no lugar de Abramovich agora. Di Matteo é treinador para continuar para a próxima temporada? Não? Não. Que cachola. Eu vou só. Estavam a falar da tática na final. Eu não acho que aquele tipo de jogo do Chelsea seja propriamente tático. É impossível um treinador usar como tática deixar praticamente a equipa adversária rematar. Está bem ter o Petrache, mas basicamente ele está a deixar. Tem muito mérito. Mas por ter muito mérito, é que isso não pode ser uma tática. Tu não vais deixar a tua equipa abrir espaço para os jogadores rematar e à espera que o guarda-redes defenda tudo. É uma final. Eu acho que eles ali têm problemas táticos. Simplesmente, quando aparece uma oportunidade no contra-ataque, conseguem marcar. Talvez uma questão, não sei, de sorte, mas não parece que o Di Matteo chegue ao balneário e diga: olha, vocês, os defesas aqui, vão se afastar, vão deixar que eles rematem para o Pedro Tché, porque o Pedro Tché vai defender todas. Não parece muito viável. Cachola. Mesma pergunta. Nunca, pelo simples motivo. Se o Di Matteo experimentar a mesma façanha na próxima Liga Inglesa, vamos ver em que posição é que ele fica. A jogar assim na Liga Inglesa, onde as equipas jogam muito mais aberto e sempre ao ataque, eu quero ver quanto tempo é que ele dura com o tipo de estratégia defensiva. Acho que não é o treinador certo para o Chelsea. Simples. E eu, a mesma pergunta. Pá, eu acho que ele deve estar um bocado, o Abramovich deve estar um bocado com a cabeça. Não sabe o que é que há de fazer. Com a cabeça em água, porque, por um lado, talvez fosse o treinador que ele menos esperava que tivesse uma Liga dos Campeões. Por um lado, vimos outros treinadores a não conseguirem fazer nada no Chelsea porque não tiveram o balneário com eles, principalmente o Vilas Boas. E depois temos aqui o Di Matteo, que é inexperiente, ganhou uma Liga dos Campeões, mete o Chelsea a jogar mal, mas tem o balneário com eles, ou seja, eu acho que ele não é tanto um treinador para eles, é mais um amigo que lhe ordenaram dar ordens aos jogadores, aos outros amigos dele, estás a ver? Acho que é mais por aí. Pá, agora não sei se o Abramovich fica com o Di Matteo a jogar mal e continua a ganhar. Porque mesmo na Liga Inglesa, desde que o Vilas Boas saiu e entrou o Di Matteo, houve uma grande reviravolta nos resultados do Chelsea. Ou então arranja um treinador tipo Mourinho para reconstruir a casa, porque as estrelas do Chelsea estão em fim de carreira e precisa de alguém que faça a reconstrução daquele plantel e uma reconstrução que possa dar títulos ao Chelsea, como tem dado como tem dado ultimamente. Pronto, ou no Mourinho, ou acho que não vale a pena estar a inventar aí outros treinadores. Eu acho que o Di Matteo não é seguro a longo prazo. Simples. Eu acho que depois o Di Matteo não vai ser seguro a longo prazo pelo simples facto do campeonato inglês, não é? Por exemplo, o campeonato. Não é o campeonato italiano, por exemplo? Oh, sim, o campeonato italiano. Ou seja, o campeonato inglês, e vê-se pelos apoios dos adeptos, massa associativa, o campeonato inglês, eu acho que eles prezam muito mais o bom futebol até que os próprios resultados. Porque tu és capaz de ver uma equipa a perder um jogo, mas jogar bem, o estádio todo aplaude pé a saída dos jogadores, os jogadores aplaudem o público. Cá não. Cá o clube pode estar a jogar mal, mas marca, se ganha, ui, maravilha. Como a maior parte dos jogos do Porto desta época, por exemplo. Não é que os adeptos sejam satisfeitos com a época do Porto, mas também não estão propriamente. Eu acho que se Di Matteo se põe a jeito e a jogar mal, apesar de ganhar, jogar mal no campeonato, acho que lhe cortam. Muito bem. Vamos então, já perdemos muito tempo na jornada, vamos então avançar para a figura da semana. Figura da semana. Nesta figura da semana, Cachola, vou começar por ti. Tens uma figura para me dizer? Tenho, pois. Acho que a figura da semana foi Pedro Proença. Isto até parece estranho, porque eu sou benfiquista e tenho... Não, mas é uma boa figura. Sérias queixas do Pedro Proença, mas acho que ele fez um excelente jogo em termos de arbitragem, em conjunto com a equipa dele. Acho que poucos foram os erros que eu assisti, pelo menos erros graves, não houve no jogo do Bayern-Chelsea. E acho que fica uma nota positiva termos um árbitro português a arbitrar uma final da Champions. Nuno Alves, e a tua figura da semana? A minha figura da semana vai... Não é bem uma figura da semana, mas uma figura, lá está, como disse anteriormente, dos dois últimos aninhos. É Jorge Mendes, o agente. Já tive a oportunidade de ver um documentário sobre o mesmo e não tinha noção do império que ele tem. Basicamente a maior... não sei se vocês já... A agência desportiva, não sei se o nome está correto, é... Gestifoot, exato. Sim. É a maior do planeta. Mas aí ultrapassa... E alguém passa despercebido. Ninguém fala muito em Jorge Mendes e no entanto, é alguém que... Não fala no nosso meio. Lá não se fala de outra coisa entre os jogadores e clubes. E que ultrapassa ao segundo classificado pelo dobro em termos de receitas. Estamos a falar, por exemplo, de uma receita de 500 milhões. O segundo classificado tem 200 e tal. Ou seja, o Jorge Mendes tem na mão dele o império do futebol, um português que nasceu, que se elevou das cinzas ou do nada, uma pessoa pobre, e que é basicamente um caso de sucesso, um caso de exemplo do trabalhador português, quando quer, quando pode, consegue. É um bocado a imagem do Cristiano Ronaldo, mas como empresário. Exatamente, e Jorge Mendes, se estiver a ouvir este programa, teríamos todo o gosto aqui em recebê-lo como convidado. E o que revelo, finalmente, para ti, a tua figura da semana, qual é? Não tanto por mérito, mas pelos factos, eu acho que posso dar o título de figura da semana à Académica. Porquê? Porque em poucos dias consegue manter-se na primeira divisão, na primeira liga. Em poucos dias? Em dois jogos? Três jogos no máximo. Consegue manter-se na primeira divisão devido a diversos fatores financeiros dos outros clubes acima. Consegue qualificar-se para a Liga Europa, direto para a fase de grupos. E consegue vencer a Taça de Portugal. Portanto, acho que a figura da semana é para a Académica. E agora, falando do Jorge Mendes, como o Nuno falou agora, acho que posso pôr em figura da semana também Portugal, porque acaba por ter o melhor jogador do mundo, o melhor treinador do mundo, o melhor agente do mundo e um árbitro na final da Liga dos Campeões, que podemos dizer que é um dos melhores árbitros do mundo. E isso não chega para continuarmos a ter imensos problemas no nosso campeonato. Agora precisamos ser a melhor seleção da Europa. Pois, eu vi uma frase muito curiosa. Eu vi uma frase muito curiosa que dizia: os árbitros, os únicos, não têm adeptos. É verdade. E de vez em quando as pessoas esquecem-se disso, mas é verdade. Exato. Vamos então avançar para o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Neste Fora de Jogo da Semana, Hugo Rebelo, diz-me da tua justiça. Qual é que é a tua escolha? A minha escolha vai para um profissional que eu admiro bastante. Tenho muita pena em fazer esta escolha, que é o Sapinto, que é um senhor que eu acho que está muito bem no cargo onde está. Acho que tem que continuar como treinador do Sporting e acho que é um excelente profissional e um excelente sportinguista. Mas tenho que lhe dar o Fora de Jogo da Semana por diversos aspectos. Primeiro, por ter falado daquela situação do Adrian, a dizer que o Adrian não devia ter comentado a final da taça, estando o Sporting em blackout. É assim, blackout é para as pessoas, que é para o plantel do Sporting. O Sporting emprestou o Adrian, apesar de ter contrato com o Sporting, o Adrian está emprestado à Académica, faz parte do plantel da Académica. Na minha opinião, não tem que entrar em blackout nenhum. E coloca-se em causa o futuro da Adrian na próxima temporada? Espero Sporting. Que não, mas se formos pensar bem no Sportingismo do Adrian, podemos ver que em 2006 o Adrian fez parte de uma fornada de jogadores de júniores que foram roubados ao Sporting pelo Chelsea, e o Adrian preferiu voltar para o Sporting a ficar no Chelsea. E por outro lado podemos ver, não sei se repararam, mas quando a Académica estava a receber a taça, o Adrian estava com o cachecol do Sporting nas mãos, a festejar com o cachecol do Sporting nas mãos. Por outro lado, agora passando esta ideia do Adrian, por outro lado foram as opções táticas que o Sapinto teve. Já vieram de alguns jogos, que foi tirar o Xandão quando estava a ser o patrão da defesa e tirar o Daniel Carrizo de trinco quando estava a ser o patrão do meio-campo. E não sei se viste uma notícia que surgiu durante esta semana do presidente da Assembleia da SAD do Sporting, que assumiu que tinha uma simpatia pessoal por Ricardo Sapinto, mas que isso não quer dizer que defenda que ele deva ser o novo treinador do Sporting para a próxima temporada. Eu discordo, acho que tem de continuar. Aliás, acho que se o Sporting tivesse começado com o Sapinto esta época, teria de ficar noutro lugar. Não sei se seria campeão, mas teria ficado noutro lugar, de certeza absoluta. Cachola, o teu fora de jogo da semana? É assim, o fora de jogo da semana é o fora de jogo do ano, é o Emerson. E quem o apoiou, mas não, mas com toda a seriedade, para além desse enorme fora de jogo, está sempre fora de jogo, podemos falar do, se calhar, do o Robin, que para além de ter feito um bom jogo e tem feito bons jogos, ter falhado aquele penalti decisivo que podia ter dado a vitória ao Bayern. Falham-se grandes jogadores. E nem sequer foi defesa do Peter Schem, mas o penalti foi para o lado direito, se não tenho erro, já não lembro. Foi dado. Não foi um penalti extremamente difícil de defender. Ele próprio admitiu. Teve bem por isso. Talvez também mencionar que isto acontece em todos os clubes, mas a agressão do adepto do Sporting, que não foi bem uma agressão, como se tem dito nos mídia, mas sim, há repórter no final do jogo da taça. E Nuno? A minha vai de encontro um bocado ao mesmo na questão da fina. Basicamente, o meu fora de jogo também é do ano, porque é a condição que é como mencionámos, como falámos há bocado, é a final da Liga dos Campeões. E como foi ganho, basicamente. Estás é tão desiludido, notas na tua cara. Estou, porque depois de um campeonato português, onde gostamos de ver o melhor futebol do mundo, que é a Liga dos Campeões, nós vemos uma final que... Só um clube é que jogou, que dignificou a final da Liga dos Campeões. Não houve o típico espetáculo de uma final da Champions. Podíamos ter visto um Barça-Real, o mundo parava. Ficávamos todos com os amigos a beber cervejas. Eu não importava dizer um Bayern Real ou um Bayern Barcelona. Mas o Barça Real era outra cena. Era, mas... Não, está, o mundo parava. Mas literalmente mesmo. O mundo parava. Se param em jogos da Liga Espanhola, obviamente, numa final da Liga dos Campeões. Exatamente, foi pena. Vamos então avançar para a zona de apostas. Zona de apostas. Ora bem, nesta zona de apostas, e uma vez que o campeonato já acabou, que já não há muito para falar sobre o campeonato, antes de vos explicar o que vai acontecer aqui nesta zona de apostas, vamos situar os nossos ouvintes sobre os próximos programas do Bola na Rede. Isto porquê? Porque vamos ter um campeonato europeu, mas também vamos ter um conjunto de três especiais em relação aos três grandes. Vamos ter um especial sobre o Sporting, um especial sobre o Benfica e um especial sobre o Porto. E o primeiro especial vai ser já sobre o Sporting. E o Rebelo, conto contigo para essa emissão. Vamos ter um convidado muito especial, que será Bruno de Carvalho, antigo candidato à presidência do Sporting nas últimas eleições. Hugo, tens alguma expectativa em relação a essa entrevista? Acho que é um bom entrevistado que viesse ao Bola na Rede. E acho que, apesar de não ser presidente, acho que é super mediático e apresentou propostas bastante boas quando foi candidato, e que perdeu as eleições de uma forma que ninguém sabe muito bem hoje em dia. Ninguém sabe o que é que se passou ali nas contagens dos votos, e é isso que eu quero que ele nos explique para a semana, entre outras coisas, claro. Cachau, não te vou pedir para falares do Bruno Carvalho, não, não, não vale a pena, mas pergunto-te, na eventualidade, que não será já daqui, não será já na próxima semana, mas será nas próximas semanas, um especial sobre o Benfica, quem é que seria um convidado que gostasses de ver cá? Uma coisa acessível, uma coisa... Uma coisa acessível, não sei. Olha, era engraçado. Olha, o Barbas era engraçadíssimo. Mas depois acho que o programa seria um bocado propaganda ao Benfica. Por isso, não sei. Eu diria, olha, eu gostaria de ver, por exemplo, antigas glórias do Benfica, jogadores. Tony? Não, Tony. Não, Tony, mas. Olha, por exemplo, o Xalana não me parece que fosse assim tão complicado. Da série, a série. Shell. Tá, tens tantos, o Nené, tens vários jogadores que podias. As jogadoras, as glórias do Benfica, que têm uma opinião interessante sobre o clube. Quem sabe, quem sabe. E Nuno Alves, o teu caso é bem mais complicado. E vai ser também muito complicado para mim arranjar um convidado para o Futebol Clube do Porto. Já disse, é o emplastro, Mas nem caiu. Vês cá tudo, fazes tudo. Faço. Na eventualidade disso acontecer, não tens nenhuma sugestão? Não. Não. Não, não tenho. Poderia dar aqui nomes. Se soubesse o nome que eu tenho na minha cabeça, então, deixa-me adivinhar, leite com chocolate. Olha, tens é que chamar para aí o Deco. Olha, o Deco. Mas esse está no Brasil agora, é complicado. Não, pagas-lhe a viagem. Pronto, já disparatámos o suficiente na zona de apostas. O meu plano para esta zona de apostas, e uma vez que não há jogos, é fazermos pedir-vos para que façam um 11 que vocês apostariam para a seleção portuguesa. No primeiro jogo, que é contra a Alemanha, se não estou em erro, é a Alemanha, exatamente. Cachola, podes começar tu se quiseres. Assim, apresenta-me o teu 11 para o primeiro jogo do campeonato europeu. Ok, eu acho que o meu 11 não vai fugir muito ao que se está à espera. Guarda-redes, como é o Rui Patrício. Defesas, é o Pepe e o Bruno Alves. Laterais, é como é o Coentrão. E o João Pereira. A meio campo é assim, eu estou a dizer aqui para consultar o esquema tático que nós temos. Sim, por isso não vou fugir disso. É o Miguel Veloso atrás, é, no centro, no meio do campo, é o Meireles e o Moutinho. É lá atrás, é como é óbvio, o Cristiano Ronaldo. Estou a dizer as vossas equipas, deixem-me adivinhar. Se existia alguma mudança. Na Valência, pôr o Kim, só para começar. É o Cristiano Ronaldo. Ei, não me diz isso, meu. É pá, é assim, eu estou um bocado indeciso nos aulas, porque para mim vai passar um bocado, inventar um bocado com o Custódio, não sei. Joga sem alas. Ah pá, não vale a pena estar aqui a especular. Acho que é o Cristiano Ronaldo e o Belo do Nani. E na frente será. É assim, na frente para mim é o Nansen Oliveira, porque é o que promete, estás a ver? É o que tem margem de progresso. Nós sabemos que os outros dois são aqueles dois calhaus. Pá, não venham com histórias. E outra questão. Temos uma boa opção nos alas, que será o Quaresma, que pode vir a fazer um bom europeu. Nuno Alves, alguma coisa a acrescentar ou a mudar? Completamente diferente. Completamente nada. Aposto que é igual. É que não muda nada. Nelson Oliveira na frente. Nelson Oliveira na frente. Literalmente. E depois as alas, que é a zona também que normalmente o pessoal gosta mais de falar, zona de ataque. Numa ala, Ronaldo, sem dúvida, isso não se vai discutir. E depois Nani. Temos pessoas no banco também, como o Cachal disse, o Quaresma, que para mim também é um dos jogadores que mais aprecio, mas que mesmo assim ainda não é indo ou não vai discutir propriamente a posição com o Nani, porque Nani é um jogador que tem vindo e evoluído. Não bastante. Haverá hipótese de ser Quaresma, Nani e Ronaldo na frente? Acho que Ronaldo aponta. Acho que é. Sim, exatamente. Não sei se não seria melhor. Não, porque olha que eu acho que eu acredito que o Ronaldo, se chegar à ala, marca mais golos se chegar à ponta. Bah, não é assim. Acho que faz mais a diferença. É, mas quando joga com as diagonais e isso tudo, ganhar faltas, não sei. Mas não, eu acho que se apostarmos no Ronaldo na esquerda, o Ronaldo joga... fazer as trocas de alas e depois chegar com o Nelson Oliveira na frente. Acho que basicamente é isso. Ronaldo joga tudo, tudo ou nada neste campeonato europeu para ser o melhor do mundo este ano. depende, é assim. Acho que vai depender, depende muito. Eu acho que o europeu vai, eu não, vai influenciar, isso, mas é assim. Eu parto logo do princípio que é o facto de serem treinadores a votar no campeonato, no melhor jogador. Eu acho que isso é extremamente injusto e acho que isso, independentemente do Ronaldo fizer um bom campeonato ou não, não sei bem como é que isso é visto. Acho que não sei se é. Parece que a opinião dos treinadores sobre o Ronaldo, se não for, por exemplo, o Ferguson, o Mourinho e outro, entre outros, claro que há treinadores que gostam do Ronaldo, mas há muitos que não gostam do Ronaldo, nem que seja por razões infantis. Mas acho que. Eu, por acaso, estou curioso como é que vai seguir essa votação. Mas sim, sem dúvida que vai ajudar. Mas acho que se o Ronaldo, por exemplo, não estiver nos melhores dias dele, e depois lá vão estar as pessoas a comparar a seleção com o Real Madrid, não sei se isso pode ser um argumento para o Ronaldo não ganhar como melhor jogador do mundo. Mas não sabemos. Em relação ainda à equipa, antes de falarmos do Ronaldo, só para concluir o programa, à equipa, alguma mudança em relação ao que já foi dito? Eu punha o mesmo 11 que o Cachola e o Nuno disseram. Mas o Nelson Oliveira, ponho o Nelson Oliveira porque a equipa da Alemanha é super robusta, tirando o Lam, são quase todos uns armários. É. Eles não vão estar à espera do Nelson Oliveira. Se por acaso o primeiro jogo inaugural fosse com a Holanda, por exemplo, se calhar meteria o Postiga, que acho que seria mais seguro. Não sei até que ponto o Nelson Oliveira vai fazer algo num primeiro jogo do europeu, segunda internacionalização, não sei, estou um bocado receoso, mas sim. Dadas as circunstâncias, acho que punha o Nelson Oliveira. E em relação ao Ronaldo, joga o tudo ou nada neste europeu? Pá, eu acho que ele não precisava de jogar europeu nenhum para ser o melhor do mundo este ano, mas lá está, são os treinadores que votam, toda a gente odeia o Ronaldo. Se tiverem razão para votar, para não votar no Ronaldo, tendo a razão como o euro e o mau euro, que ele poderá fazer o que não parece, mas pronto. Pá, correu-lhe uma coisa mal, que foi o Messi ter ultrapassado o número pois, de gols. Pois, é verdade, senão não havia argumentos. E ser o melhor marcador da história do futebol. Estou curioso para ver como é que eles vão fazer isso. Como é que vão fazer isso, também estou curioso. Eu quero ver como é que eles vão fazer É um bocado triste, é um bocado triste no sentido em que é um facto que o Ronaldo é o jogador mais completo do mundo. É o jogador mais completo, é que nem... É o que não há marca a diferença. Não há discussão. O melhor marcador da história. É o que marca a diferença para mim. É verdade, mas também tem, mas o Messi também tem pela história, o melhor real... O melhor Real no campeonato, 100 pontos. Yeah. E um dos principais, para além da grande equipa que o Real tem, um dos principais responsáveis por isso é o Ronaldo. E pronto. Eu acho que se o... Okay, tá não, certo. diz. Não, eu acho que o Ronaldo só ganha, infelizmente, só ganhará a bola de ouro se conseguir fazer do género 10 golos no europeu e Portugal for às meias finais ou à final. O caso contrário do vídeo que ganha. Eu digo já, eu não quero ser pessimista, mas a seleção, eu não estou a ver. Há um milagre a acontecer com a seleção que temos. Vamos ver. Não quero e passámos também. Exatamente, não quero aguardar. Pronto, vamos ver então. Temos muito tempo ainda para falar da seleção. É tudo por esta semana. Tentámos fazer aqui um rescaldo destas duas semanas no menor tempo possível. Espero que tenham gostado e para a semana cá nos voltaremos a ver, já sabem, com Bruno de Carvalho, convidado especialíssimo do Bola na Rede. Até para a semana. Bola na Rede.